Dentro do crânio eu tenho a munição que necessito pra destruir quem for preciso. Apenas 10% eu utilizo. Mira perfeita, não desperdiço a chance. Dentro do meu alcance, sem tempo pra tentar revanche. Sempre perigoso pro inimigo. Exercito a minha mente, fundamentando tudo que eu digo. O verbo aqui é agressivo e tem destino certo. Bater de frente com todo comédia que tiver perto. E se eu acerto, é sempre pra derrubar. Se quiser me testar, vai ter que representar. Pode tentar que eu sou mais um guerreiro. Preto inteligente, um típico brasileiro. Desfavorecido de posição, não de intelecto. Não me conhece, eu te apresento meu prospecto. Mais um adepto que se juntar na banca. Força do lado norte pra somar na Guerra Santa. Conclamo todos os meus patrinhos. Já volei o flanda. Pra trazer você comigo. Ei, verdade vos digo que eu creio em Deus Pai. Eu creio em Deus Pai. Eu creio em Deus Pai, todo poderoso, único que me deu. A mente potente ativa é sempre perigosa. E a cada informação a energia se renova. O que me incomoda é saber que a maioria esquece o conhecimento e não faz essa correria. Até que poderia mais ocupar seu tempo, envolvido em tudo que atrapalha o pensamento. Que é bom só pro momento, depois deixa a sequela. O trauma que sugere, a família nunca supera. Espera uma salvação, uma luz. Se apega em Jesus, fazendo o sinal da cruz. Mas de capuz, trepado, mal intencionado. Desorientado, o filho tá pro outro lado. Indo pro buraco sem se preocupar. Dando mau exemplo, querendo se destacar. Do lado de cá, corrente é pelo bem. Discípulos da força suprema, amém. Pra trazer você comigo. Verdade vos digo que eu creio em Deus Pai. Eu creio em Deus Pai. Eu creio em Deus Pai, todo poderoso, único que me deu. Pelos meus eu dedico a minha vida. Já tem mil anos que eu tô nessa correria. E o que me deixa pump e quase ninguém entende é que eu sei que eu tenho o mesmo tempo pela frente. Quem tá nessa pegada adere à aliança. Multiplica a força e mantém a esperança. Não cansa, porque não quer ser manipulado. Nossa revolta é um plano bem formulado. A falta de utilização do próprio raciocínio é o primeiro passo no chamado autoextermínio. Quem não faz o mínimo não vai sobreviver. Hoje em dia tem que pensar pra não sofrer. Depende de você, truta, de ninguém mais. Pode ser que não dê tempo de voltar atrás. Procure a sua paz, olhe pelos seus. Vem pro lado certo e siga a lei de Deus. Conclamo todos os meus patrinhos. Já bolei o plano. Pra trazer você comigo. Ei, verdade vos digo que eu creio em Deus Pai, todo poderoso, único que me guia. Tudo que disto passa procede do maligno. Procede do maligno. Procede do maligno. Procede do maligno.